Em meio à pandemia de coronavírus, a maioria das empresas de todo o mundo adotou o regime de home office. E em meio aos inúmeros desafios do período, os ataques cibernéticos estão entre as principais ameaças para as empresas. Prova disso, um levantamento da empresa de segurança cibernética Kaspersky apontou que o número de ataques de engenharia social cresceu 330% em solo brasileiro com a implementação do regime de home office entre fevereiro e abril. Conforme destaca o especialista em gestão da segurança da informação da Indixa, empresa especializada em infraestruturas para a missão crítica, Tiago Braque Miranda. Nesse momento de pandemia, estamos tendo uma grande procura por informações sobre casos em nossa região, informações gerais sobre o Covid e até mesmo informações de pessoas públicas que foram infectadas. Essa busca constante de informação faz com que criminosos digitais se aproveitem do momento atual. Com sites e conteúdos muitas vezes irreais, atraem pessoas descuidadas a acessar links e conteúdos que possam comprometer notebooks e smartphones, ou até mesmo os dados pessoais do cidadão através de questionamentos de informações que não deveriam ser compartilhados à revelia. É fundamental termos cuidado ao acessar qualquer informação online. Busque portais de notícia conhecidos em sua região e fontes seguras. Se tiver qualquer suspeita de uma mensagem recebida, exclua sem acessar nenhum link que esteja sendo solicitado, assim como evitar fornecer seus dados pessoais sem uma justificativa adequada. Além do bom senso, é importante possuir uma ferramenta de antivírus instalada, e isso vale tanto para o notebook quanto para o smartphone. Utilizar senhas para acessar seus dispositivos e, quando possível, o segundo fator de autenticação, recurso que o próprio WhatsApp já recomenda aos seus usuários. Nós ouvimos o especialista em gestão da segurança da informação da Indixa, Tiago Braque Miranda. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.